brother! Assuma sua mente, brother. Chega a poderosa conclusão de que os blacks não querem ofender a ninguém. O que nós queremos é dançar. Dançar e curtir muito o som, brother. Algo fenomenal. Sim. Nas quebradas do Brasil, mestre James Brown. Sim. Lisos, crespos, ondulados. Sim. Cabelos naturais ou pintados. Sim. Tranças, nós, contas, cordões. Sim. O estilo das novas gerações. É, beleza negra em mil e uma versões. Embalando multidões, flipando ideia, postura, cabelo. Contra a farda, tortura, segredos. Manter o visual, o estilo de vida. A lei de já está sendo cumprida. A rijação King Kong, irmão. A burguesia então é só a sombra, né não? Estilo, força, sorte, determinação. Abre o seu coração. Oh, abre o seu coração, brother. Pode criar amizade, pode criar amizade. Entrar e irmão. Pode criar amizade, pode criar amizade. Abre o seu coração. Pode criar amizade, pode criar amizade. Pra eu entrar, irmão. Herança dos anos 60, 70, que invadiu os 80 e não foi os 90. Sou GOG, parte dela, do supra-sumo da favela. Vulcão, erupção, que invadiu o asfalto. A lava leva a ideia, novo estilo de assalto. Mãos ao alto, ninguém aí parado. União e paz podem ser praticados. Sonhar é o maior dom do poeta, que consegue enxergar pela janela indiscreta. Na emoção, são escritas páginas e páginas. O choro então não se resume a lágrimas. É fluir e estimular esses atos. Ouça gesto e decida o recado. Estilo, força, só determinação. Abre o seu coração. Abre o seu coração. Pode criar amizade, pode criar amizade. Pra eu entrar, irmão. Pode criar amizade, pode criar amizade. Oh, abre o seu coração. Pode criar amizade, pode criar amizade. Oh, pra eu entrar, irmão. Pode criar amizade, pode criar amizade. Estilo, charme, força, luta social. Complemento essencial do visual, hein? Será que vale tudo nos ringues da vida? Sei que todo beco é uma viela sem saída. Sabedoria que o som de gesto explica. Anos dedicados, uma ideia fixa. Funk, pró, dançou, todo o Brasil dançou. O ritmo vindo da alma inverou. Não deixa apenas que o GOG te conte. Corra atrás do original, beba da fonte. Água limpa, fonte abundante e pura. A boa nova transmitida, geração futura. É grande a diferença entre sobrevivência e vida. A lei de gesto tem que ser cumprida. No estilo, força, só determinação. Abre o seu coração. Abre o seu coração. Pode criar amizade, pode criar amizade. Vai entrar, irmão. Pode criar amizade, pode criar amizade. Abre o seu coração, brother. Pode criar amizade, pode criar amizade. Vai entrar, irmão. Pode criar amizade, pode criar amizade. Gerson, Tony Tornado. Malandragem no real conceito. Movimentos perfeitos. O ritmo desafiando leis. Dom é dom, herança do rei dos reis. Salve o rei, salve o rei, salve o rei. Eu sonhei que um dia que eu era rei, brother. É. Tava eu lá em Madureira. Sim, despreocupado. Quando chegou um cara dizendo que queria um cara que soubesse dançar como eu, assim, brother. Aí, aquele negócio. O rei morreu, brother. Viva o novo rei, brother. God save the king. Todo mundo. God save the king. God save the king. God save the king. God save the king. God, salve o rei, salve o rei, salve o rei, salve o rei, viva o rei, viva o rei, viva o rei, viva o rei, salve o rei, salve o rei, salve o rei, salve o rei, viva o rei, viva o rei, viva o rei, viva o rei. Alô, brother, me segura. 25 anos de gol. Mas sempre que você chamar o Negão vai estar aqui contigo. Sempre com Brasília no coração.